Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando. Mundo Sertanejo está no ar. Música no seu rádio a partir de agora. Estamos juntos e misturado. E quem abre o programa cantando bonito é ele, Gustavo Lima, Gatinha Assanhada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão, vai! DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. E tá perdida a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca, ela tá pirada. Gatinha assanhada, cê tá querendo. DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo William Júnior, né? Diretor da Rádio Cidade FM de município de Itaiangá, no Mato Grosso. Um abraço, William Júnior, todos da equipe da Cidade FM de Itaiangá, no Estadão do Mato Grosso. Programa todos os dias às 13 horas. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, viu? Minha querida Poliana Moura, a Elzinete, a todos vocês aí de Santa Luz do Paruá, a Priscila, a Márcia Farias, a Doralice, enfim, todos vocês, amigos, que nos dão a honra da audiência nesta linda cidade do Estadão do Maranhão. Acho que o pessoal gosta quando eu falo Estadão do Maranhão, né? Todos os estados brasileiros, a gente pode chamar de Estadão, né? Estadão do Maranhão, muito bem. Quem canta bonito agora? Deixa eu ver aqui quem vai cantar bonito agora no Mundo Sertanejo. Luan Santana, tô te esperando. Te esperando, né? Oh,

termina no verão. No outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil esquecer aquele amor, mas quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Quando veio a saudade, foi demais a minha dor. Vencido, quase sempre tem razão, e a razão que sempre vence nunca teve coração. O amor é como um dia, é a luz na escuridão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Traz de volta a alegria onde existe solidão. Agora só. Venta, Goiânia! Mais uma, vamos lá! Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo, é isso aí, no seu rádio, muita música, muita alegria, muito alto astral. Um abraço a todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores, todos vocês que compõem as equipes das emissoras de rádio que estão nossas parceiras aí pelo Brasil inteiro, né? Muito obrigado. São centenas e centenas de emissoras de rádio exibindo nosso programa em todo o Brasil. Muito obrigado a todos vocês, amigos ouvintes, que estão sempre interagindo comigo no Facebook, né? Pedindo alôs, recados, um beijo para vocês, muito obrigado, viu? Para adicionar Diego Valadares no Facebook é muito fácil, é só pesquisar Diego Valadares, viu? O e-mail é Diegos, no plural, né? diegos.valadares@gmail.com. É fácil, vamos interagir, vamos ser amigos, né? Um abraço meu amigo Big Night da banda Nat Music de São João do Paraíso, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês. O Big Night faz muito sucesso na região, faz shows aí com a banda, né? Um abraço, viu, Big Night? Muito obrigado pelo carinho. Minha querida Polly Monteiro de Ji Paraná, sempre interagindo comigo lá no Facebook. Muito obrigado. obrigado, viu, Poli Monteiro, de Jiparaná. Todos vocês, amigos aí de Jiparaná, recebam o nosso abraço. Bruno e Marrone cantam Vidro Fumê. Foi no telefonema anônimo, uma voz disfarçada me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num carro importado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente. E quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção da despedida. Muito bem, quero mandar um abraço carinhoso, meu amigo Ricardo Silva, todos os amigos da Canoa Grande FM, aí de Iguaraçu, no Paraná, né? A Rádio da Alegria de Iguaraçu, no Paraná, um abraço a todos vocês, valeu Ricardo Silva, todos da equipe. Um abraço carinhoso também, meu amigo Rômulo Falcão, de Belo Horizonte, sempre ligado no nosso mundo sertanejo. Um abraço a todos vocês, viu? É, meu amigo Alex Pantener, de Jaru, Rondônia. Também um beijo para minha querida Bruna Roldão, de Vilhena, Rondônia. Um beijo para minha querida Maria Clara, aí deixa eu me lembrar aqui a cidade da Maria Clara, aí em Rondônia. Um beijo para você, Maria Clara. Daqui a pouco eu mando mais alô para você falando o nome da sua cidade. Um abraço aos amigos da Rondônia FM, né? Um abraço a todos vocês. Um beijo carinhoso aqui para todos vocês, amigos ouvintes da Rádio Nova Dimensão de Iaciara, Estadão de Goiás, onde nós temos uma audiência fantástica aí em Iaciara, né? Em Posse, em toda a região. Posse, Alvorada do Norte,

onde foi você, flor? Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou o seu colibri, te esperando aqui, e vou pra te beijar. Com seu perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor e tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Eu sou o seu colibri, te esperando aqui, flor pra te beijar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço aos amigos da Rádio Você AM, em Americana, Estadão de São Paulo, né? Sempre exibindo nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado a todos vocês. Os amigos da Rádio Calabá, em Porto Calvo, em Alagoas também, exibindo Mundo Sertanejo. Muito obrigado. Quero mandar um abraço, meu amigo Adilson, os amigos da Piseiro Sertanejo Web, exibindo o nosso programa. Muito obrigado a todos vocês aí, interior de São Paulo, todo o estado ouvindo, Fiz Rádio Piseiro Sertanejo Web. Um abraço a Dilson e todos da equipe, muito obrigado pela parceria de vocês, viu? Quero mandar um abraço aqui também aos amigos da Rádio Planet FM, em Caieiras, São Paulo. Meu amigo Adilson, Edilson Pereira, em Jauru, no Mato Grosso. Meus amigos Darcy e Marlene, em Guarapari, no Espírito Santo. A Cristian Mara Ferreira, em Alvinópolis, em Minas Gerais. Meu amigo João Arte Afro, em Vale do Jequitinhonha, também Estadão de Minas Gerais. Maria da Paz Rodrigues está em Porto Franco, no Estadão do Maranhão, ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Gilson e Edmar cantam para todos os amigos aí de Cuiabá, os amigos ouvintes da ABC Shalom. Valeu, Alan Sérgio, todos vocês. Minha flor. Música. andado tão calado, ando me sentindo tão sozinho. Mesmo os amigos do meu lado, sinto um vazio dentro de mim. Acontece que eu te procuro e não te vejo. Me entristece, chega o fim do dia e não te esqueço. Aonde está a minha flor? De olhar tão lindo e sedutor. Por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Tão lindo e sedutor. Por onde é que anda minha metade? Na verdade eu não sei. Será que com ela sabe ela que ainda leva um pedaço de mim? E que o amor que sinto por ela na real não vai ter fim? Maravilha, Mundo Sertanejo, alegria no seu rádio. Quero mandar um abraço carinhoso, minha querida Márcia Gomes, em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ela sempre interagindo comigo no Facebook, diz que não perde um só programa, gosta de todas as músicas, inclusive das de Diego Valadares. Obrigado, viu, minha querida Márcia Gomes, em Primavera do Leste, Estadão do Mato Grosso. Meu amigo Lindomar Rodrigues, em Botucatu, São Paulo, cantor de muito sucesso em toda a região. Um abraço, viu? Os amigos de Cananéia, os amigos da Rádio Galera FM, Leonardo e todos da equipe da Galera FM, exibindo nosso programa em Cananéia, Estadão de São Paulo, interior, né? Um beijo para minha querida Suzy Maciel, na capital. Capital São Paulo, minha querida Li Moreira, Anisete Tavares, todos vocês amigos aí de São Paulo, capital, ouvindo o nosso programa. Um abraço, Duda Mel, todos da equipe da Clipe.net, aí na capital de São Paulo, exibindo o nosso programa para o Brasil e para o mundo. Um abraço, muito obrigado, viu? A Rosilane Rodrigues também, em Berilo, Minas Gerais, ouvindo pela rádio Arai FM. Um abraço, Reginaldo Franco e todos da equipe da Arai FM. Minha querida Ana Paula, em Araguatins, no Toca Cantins também, ouvindo o nosso Mundo Sertanejo. Vamos de música. Victor e Léo cantam Não Me Perdoei. Eu queria ser um anjo e não passo apenas do que sou. Estrelas, e o que tenho é o meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando o meu regresso. Tenho medo de perdê-la. Te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse. queria ser um anjo. E não passo apenas no sol. Te daria um par de estrelas. E o que tenho é o meu amor. Eu só sei sonhar contigo, aceitando meu regresso. Tenho medo de perdê-la, te amo, confesso. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Aonde estão seus olhos quando não estão em mim? Aonde estão seus passos se não chegamos ao fim? Eu voltaria aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Bem, Victor e Léo cantaram bonito, Não Me Perdoei. Um abraço aos amigos aí da Rádio Natureza FM. Programa todos os dias a partir das 5 horas da tarde. Um abraço meu amigo Adão da Silva Neto em Sampaio, no Tocantins. Toda a equipe da Natureza FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Também um abraço aí, galera, toda a vaqueirama aí da região do Bico do Papagaio, ouvindo aí pela Natureza FM o nosso Mundo Sertanejo. Os amigos de Acreúna, Cido Bala e todos da equipe da rádio aí de Acreúna, que exibe o nosso programa. Muito obrigado. Acreúna, Estadão de Goiás. Também os amigos da Vitória FM em Cocalzinho, Estadão de Goiás, próximo a Brasília, em torno de Brasília. Cocalzinho, valeu. Todos vocês aí da Vitória FM, Cláudio Teles, todos vocês, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela parceria e, claro, todos os ouvintes. Zezé de Camargo e Luciano cantam Sonho de Amor. Rodando em carrossel, testemunhas no amor, eu e você. e as batidas do nosso coração se acalmando depois da explosão, quando o sol se prepara pra nascer. Oh, sonho de amor. E você? Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Um abraço aos amigos da Rádio Primavera em Aparecida de Goiânia. O meu amigo Miguel Maia, todos da equipe aí da Rádio Primavera em Aparecida de Goiânia. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela parceria, viu? É, minha querida Mariana, em Nova Monte Verde, Mato Grosso, também ligada no nosso Mundo Sertanejo. A Elisângela, em Altamira, no Pará, também ouvindo nosso programa. Meu amigo JJ, todos da equipe da Atlântica FM, Núcleo Bandeirante, Distrito Federal, exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, JJ? Todos da equipe, minha querida Marlene, em Guariba, no Tocantins, também meu amigo Dominguinhos, aí em Guariba, Mato Grosso, né? O Dominguinhos, a Marlene, todos vocês amigos aí de Guariba, Estadão do Mato Grosso, ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês aí de Bituruna, no Paraná, a Rádio Bituruna FM exibindo o nosso programa aí nessa linda cidade. Também os amigos da Viola Universitária, em Maringá, no Paraná. A todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Vamos de música, vou cantar para vocês do meu CD ao vivo. Diego Valadares canta A Gente Pode. Então deixe de papo furado, se não pintar um clima, sai de lado. A gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode. Sempre tem uma pra dizer. Não pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que pode. Mostrar como é que a gente pode. A vida é curta e a noite é uma criança. Então deixa de bobeira e cai comigo nessa dança. A gente sai pra dançar, pra curtir, gozar a vida, e quase que a gente explode. Sempre tem uma pra dizer. Não pode. Não pode o quê, mulher? Eu sei que pode, mulher. Por que não pode, mulher? Eu sei que